No Dollars você encontra tudo que gosta. Vamos falar de Samurai X, Bakuman. Vamos falar de Alice dos Pais das Maravilhas, Gavan e Golkaido, Sakamichi no Apollo, tema hoje é Kung Po, Priyano Himita Hana no Manae Obukashi wa Madara Shirenai. E nós destruímos Suzume Haruhi. Não tem como é uma bosta. Cara, é quem gosta de Suzume Haruhi? Vamos resumir em duas palavras. Vai. Uma bosta. E eu quero saber como ele caga. Não, tipo, ele vê um cara morrendo, ah, legal, ele morreu. Meu Deus, ele tem uma cabeça. Só que é a cabeça da melhor amiga, pô. Foda-se. Aí depois que todo mundo vai embora, ele olha, meu Deus, ele se matou. Mas Lucifer, você me odeia tanto assim. Não, eu tô te matando de sacanagem, sua puta. Mais um Dollar Cash, e no episódio de hoje a gente vai falar do filme que talvez seja a maior obra do diretor Satoshi Kon. No episódio de hoje a gente vai debater sobre o filme Perfect Blue. Se você não assistiu, vá assistir, porque o alarme de spoiler tá ligado desde o início. Então bora lá, eu sou Caco Ramonito, que é perfeito, a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete pra baixo, caralho, ele não vai parar de... Segura, não vai parar. Isso pode arrastar até o fim do cast. Cala a boca, cara. Eu sou Yuki. Quem é você? Compadre Washington, prazer. Eu sou o Kenjiro e ali sim um guarda-chuva me deu medo. Ah, bicho. Ia usar essa frase também? Não. Ah, tá. Aqui é o Alex e... Pior que eu não tenho frase dessa vez. Eu tenho uma frase pra você. Eu tenho muita criatividade hoje. Eu tenho uma frase pra você, ó. Você faz de novo e fala assim, ó. Eu sou o Alex e pau que nasce todo. Tu nunca se direita. Menina que requebra, mãe. Pega na cabeça. Oi, então. Alibaba. E depois de tudo isso aí, vamos pros e-mails. Ordinária. Estou aqui novamente de com novo. Luigi. É, com ele mesmo. É, isso aí. Não tem outra palavra, não tem outra palavra. Você sabe que agora é eu que vou ser uma dupla do Caco. Tá de raiva. Tá de raiva, semana que vem eu gravo com outra pessoa. E aí, pessoas, como vocês estão? Seus ouvintes passivos? É, galera, a bronca vem depois. Seguinte. Toda essa sessão de e-mails eu vou sonorizar com músicas do Legião Urbana. Por causa do filme que estreou do... Não, porque eu tô com preguiça de baixar a nova música. Que nova música? Não, eu tô com preguiça de baixar novas músicas pra sonorizar o cast. Então vai Legião, tá. Que já tem no PC. Ah, tá, beleza. Não, mentira, é por causa do filme. Sim, somos tão jovens, estreou, não fui assistir ainda. E também não sei quando eu vou poder ir. Uhum. Mas o filme deve estar legal. Quem assistiu foi o Azel, né? O Azel assistiu. A Sarah também assistiu. Também porque meio 4, 5 vagabundos essa porra aqui gosta do Legião Urbana. Entrou no ar o site do UP ABC. Entrou no ar essa semana, se não me engano, na sexta ou na quinta-feira. Acho que foi na quinta-feira. Uhum. Estaremos lá, estaremos curtindo. Estaremos falando com as pessoas, estaremos xingando vocês, porque vocês não comentam. Ah, também. Também. Então acessem o site do PBC, está aqui no. Provavelmente a gente pode gravar um teste diretamente de lá também. Como é que a gente vai fazer isso? Pela internet deles lá? Sim. Veremos, vamos. Veremos, é só tirar alguma ideia. Seguinte. Veremos. O sorteio ainda tá valendo, certo? Estamos sorteando 15 pares de ingressos. Falta um mês, quase um mês e poucos dias. Mas ainda estamos sorteando. Pra você concorrer, você tem que curtir a página do Dollars, a Dota Crazy, que é o blog do Luigi, a do Super Hero Tyson, que é a do UP ABC, entrou na regra agora. É, tem que curtir a página do UP ABC também e compartilhar a foto, são muitas regras, tudo bem, isso é tudo no post. Estão tudo no post. Gente, vão lá, curtam lá as páginas. Porque tem muita gente que tá curtindo a gente. Quando tá participando, por exemplo, não curte as outras. Então, tá na regra, você tem que curtir as quatro pra ganhar. As quatro, acho que também compartilhar a imagem. Sim, compartilhar a imagem, tá claro. Compartilhem a imagem também, senão não adianta nada. Uhum. Vamos dar uma incentivada pro povo... Pro povo curtir e querer participar da promoção, né? Só tem 17 participantes. Né? Então vamos lá, gente, curta nós aí, que a chance de você ganhar 15 pares de ingresso é muito grande. Não, você não vai ganhar 15, né, cara? Você vai ganhar vai ganhar um, mas com 17 participantes no momento. Então vamos lá, galera, tá valendo 15 parezinhos só pra ver a gente. Então... Só? Não, pra ver a gente não, porque a gente não é o menos importante lá, né? Eu acho. Não. Então vamos lá e curtam. Seguinte... Falando em curtidas, 500 no Facebook do Dollars, tem cast de Pokémon Adventures. 666 tem de Ao no Exorcist. Ao no Exorcist. Eu não tá, sei. Você queria que eu tava. Tá, não, entendi, não, era não, que eu virei não. Não era pra você falar, eu não sei o porquê eu ia falando Yu Yu Hakusho. Eu parei assim. Ah, por que que eu ia falando Yu Yu Hakusho, cara? Não me pergunte. Eu também não sei. Estou Se você não sabe, imagina. Estou com medo de mim mesmo. É, 1000 seguidores no Twitter tem cast de Sailor Moon, porque mesmo querendo, todos nós não podemos ser sinceros. Então bora lá, vamos falar nos parceiros? Bora lá. Primeiro é o Ota Crazy Go, que está com um novo vídeo lá no canal. É isso aí, dessa semana a gente falou de... Essa semana a gente falou de algumas notícias do Japão, tanto que um Scanlator foi preso. Essa semana lá, vou estar divulgando Gintama, vendendo Gintama, o mangá, né? Bem legalmente. Bem feito. As top 5 heroínas mais odiadas do ano passado, sobre o final de Gantz, né? E o final do Evangelion. Beijo, Black Lotus. Isso, eu falo isso só pra mostrar que eu vi o vídeo, tá ligado? Ah, tá ligado. Eu sei disso. Mas fora isso, nenhuma novidade. Três vídeos por semana, espero eu. Pois é, cara, finalmente Evangelion tá acabando. Depois de tanta enrolação, depois de tanto mimimi, finalmente Sadamoto tomou uma decisão de como acabar aquela bagaça. Seguindo ali, a gente ainda tem como parceiro Project Podcast. Lançou sobre Digimon. Digitais? Digimon são campeões. Nossa. Ficou muito bom esse cast. E só pra dizer, Mug, sua piada no início do cast foi horrível. É, cara. Aqui é o Ivaldomon. Cadê o Mug? Abraço, Mug. Um abraço. A gente tem a Labs Arum Podcast. É. Você vai falar exatamente? É verdade, exatamente. Nós amigos porradeiros e porradeiras do Porradacast. A gente tem. É que eu tô divulgando o sorteio aqui no. Beleza. No grupo de evento do Anima Bendup, isso aí. A gente tem o top 10 animes. Exatamente. Você pode falar uma vez agora com o Cupicol, tá? O Conexão Animax. O Animax Irmandas. Exatamente. O Heaven for Sub. Exatamente. O Estação Geek. Exatamente. O Super Hero Tyson, nosso amigo Azreo Lima. Exatamente. E o YouTuner. Exatamente, acabou os caras dois. Os caras dois, que? Os parceiros. O YouTuner já acabou? O cara falou. Não, eu digo. Porra, cara. Você não entende as piadas? Não. Seguinte. Estou chateado com os novos ouvintes. Dois. Eu pedi pra colocar a música do Cavaleiro do Dia, como eu lembrei que é só com Legião Urbana hoje. Cara, como assim? Dois comentários, dois do Kenjiro? Pô, como é que alguém deixa o Kenjiro comentar, cara? Como? É, cara, eu tô realmente triste com vocês. Realmente, não foi muito bem, né? A gente volta com aquela aí, velho mimimi, que vocês precisam comentar, que se eu comentar de vocês não tem graça gravar cast, como é que a gente fica falando e vocês não dão uma resposta, mimimi, qual é, galera? É, cara, e a gente tem que começar a fazer isso, cara, quando não comentar, não tem cast próxima semana. Que assim, vamos fazer uma conta rápida e idiota aqui. Esse ano a gente começou a lançar cast no cast 41. Uhum. A gente já está no cast 54. Então a gente está 14 casts sem atrasar um domingo. É, todos os dias. Todos os domingos. É, todos os domingos. Toda semana. Então qual é, galera? A gente está se esforçando, gravando toda semana. Assim, a gente grava todo domingo, literalmente. É, e vamos dizer, vai, cerca de 300 ouvintes, ou até mais por semana, e um comentário só, não ia matar ninguém, né? Então comentem. E se não rolar comentário no cast de Perfect Blue, eu não lanço o próximo na outra semana. Tanã! Tanã! Principal, até laço porque ele. Até laço, é foda. Até lanço porque. Ele é. Tem a ver com uma coisa aí! Então. Se vocês estiverem ouvindo uma música no fundo, é porque minha irmã tá ouvindo música. Que não é do Legião Urbana, tá, galera? Do Legião Urbana é da edição do cast. Ah. Sua irmã tá ouvindo o quê? Não sei. Tara, você tá ouvindo o quê? Você tá ouvindo o quê? Se ela responder música, eu vou dar muito risada. Como? Forfã, então abaixa um pouco e fecha a porta que eu tô gravando coisa, por favor. Eu não gosto de forfã, então bora lá. Por favor, tá, tá. Família de surdos. Antes que comece a cobrar nosso cash de KT, que o Ritmo Reborn está vindo. Está vindo, a gente só está se preparando mentalmente pra isso. Pra essa batalha, pra esse desafio. Essa bosta. E eu perguntei. Eu achava legal, mas eu comecei a ler no primeiro volume que eu tenho aqui em casa e, cara, eu falei, que merda. Eu tenho que comprar o 2 essa semana da Panini, essa semana não, ontem. E eu olhei assim pra ele olhou pra mim. Não. É o seguinte, eu perguntei lá na nossa página, naquela rede social de nome estranho chamada Facebook. Também ninguém curte, ninguém faz nada. Só as outras pessoas. Então vamos lá, galera. Eu tô bravo mesmo. Quantos. Se a gente poderia fazer cast sobre animes mais desconhecidos, né? Podemos dizer assim. Gente. Que são conhecidos, os otakus que não dão muito valor pra eles. E a galera tá votando que sim, isso é legal, então indiquem quais mangás a gente pode falar. A galera, 6 pessoas, né? Já é uma galera. Comenta aí, cara, qual filme a gente pode falar, qual anime a gente pode falar, deixa aí nos comentários, vamos ser friends, amigos, se alguém comentar o seu comentário. Se você comentar, você pode comentar também, se alguém... Puta, isso foi muito confuso. Mas deixa, se você... Vamos criar um bate-papo nos comentários. Praticamente origem, né? Várias camadas. Então, só comentem que se cada um de vocês que ouçam a gente comentar. Mas não escutam que ficam legal. Que ficam legal. Puta que pariu, caralho! Sou chupado de treino, não é isso não, pô. Não é isso não, pô. Ah, eu sou expert em português. Não é isso não, meu. Ele é todo escrevendo Skype com acento, que não sei o quê. Ainda bem que ele escreve com acento, né? Você é jornalista. Então, continuando o pensamento do Luigi, se cada um de vocês que escutam a bagaça desse podcast comentasse ao menos uma vez, a gente teria 300 comentários na porra desse blog. E aí a gente vai ter o nosso site em breve, acredito. Sim, eu. Teremos em breve. E inclusive eu tenho que mandar um negócio pro Fecundo do site, obrigado por lembrar. Abraço Fecundo, você é mágico. E não adianta nada se a gente mudar pro site próprio, a gente continuar lançando cast e vocês não comentarem. Não mudem nada, então comentem, né, galera? Mande pelo menos um oi ou fala, puta que podcast foda. E se você quer mandar um e-mail para a gente, você manda para adorapodcast@gmail.com. Estamos falando de obras undergrounds, entre aspas. Aqui não é o que deu teu, né? Perfect Blue é um pouco underground, então procurem Perfect Blue, assistam Perfect Blue, selo de qualidade Madhouse. Então assistam, baixem, é legal, bacana. Então é isso aí, mandem e-mails para dollarpodcast@gmail.com. Vamos ser amigos, bora lá. A vida é bonita ou não? É, vamos lá. E se vocês não comentarem, não tem cast semana que vem. Ou tem na outra semana, porque essa semana tem um negócio a ver. Vocês viram? Ah, é verdade, boa. É, então, se vocês não comentarem no próximo cast, na próxima semana não tem. Então, senta e chora. É, senta e chora e é isso. A gente vai começar a fazer com doce pra vocês mandarem um comentário. E fiquem com o cast de Perfect Blue, um filme que não tem nada de azul. Eu tô falando sério. Não tem nada de azul? Não. Perfect Blue? Não sei. Meu Deus do céu. Azul nesse filme. Eu ia perguntar pra você, o que tem azul? Perfect Blue. A cor dos olhos da avó dela. Azul perfeito, cara, o que isso tem a ver, meu? É o céu azul de quando o cadáver estava caído no chão olhando para o céu. Então. Em 97 sai lá no Japão um anime dirigido por Satoshi Kon, chamado Perfect Blue, que não tem nada de azul. E nada de perfeito. O filme ele foi inspirado num livro de 91, escrito por Yoshikazu Takeuchi, não é parente da mulher do Togashi? Truz. Autor de Sailor Moon. Segue, vai. E esse filme, ele foi, quando ele saiu, essa animação, ela foi bastante criticada porque não tinha nada a ver com o livro. Era pra ter saído um filme em live action, mas por causa do terremoto no Japão, que inclusive fala desse terremoto no anime, você vê aquele que tá falando na televisão, numa cena que ela tá na casa dela, não deu pra sair o filme live action. A empresa ficou fodida, então fizeram a animação. Só que o negócio também é um filme visionário, né? Porque ele fala que a internet veio pra ficar. A produtora vai ensinar pra ela como se mexe na internet, ela fala, nossa, que negócio novo, não sei o que. Ela fica vislumbrada pela internet. Você viu o computador dela? Sim. Um Apple. Era pra ter saído o filme live action, não deu pra sair, saiu a animação. Pra animação, assim, bombar um pouquinho nos cinemas, colocaram a assinatura do autor de Akira. Ele deu uma ajudada, assim, ele não tinha nada a ver com a produção. Mas colocaram ali a assinatura do Katsuhiro Otomo. E anos depois saiu o filme live action, em 2002 saiu o filme live action de Perfect Blue, que é igual o livro, e as pessoas criticaram porque não tinha nada a ver com a animação. Não dá pra agradar todo mundo, né? Não, é que assim, saiu o filme, saiu a animação, eles começaram a criticar por causa que não tinha nada a ver com o livro. Mas eles gostaram tanto da animação, que a animação é tão melhor que o livro, porque pega mais esse lado psicológico, que quando saiu o live action igual o livro, eles acharam estranho, porque não tinha o lado psicológico que marcou na animação, entendeu? Conta a história da Mima, né? Que é uma cantora de K-pop. K-pop, caralho. É Kirigoe Mima, né? Se eu não me engano, o nome dela. De onde eu tirei K-pop, caralho? É porque eu acabei de te passar o link de K-drama. Sai um cast de K-pop, galera, agora. Ela é cantora de um grupo de J-pop chamado Chan. É por isso a piada... É por isso a piada... A entrada. Por isso que eu falei, essa porra vai se arrastar até o podcast. Claro que não. Não. O grupo formado por ela, Carla Pérez e a Sheila Carvalho. O Pepe Jacaré. O jacaré. Meu Deus do céu. Aliás, isso foi antes do jacaré sair e vir pra turma do Didi. Eu não entendi. Por que colocaram o jacaré na turma do Didi, cara? Isso, sei lá, não tem graça nenhuma. Eu não entendi porque fizeram a versão infantil daquela banda. Que banda? A banda que tinha o jacaré, pô, fizeram a versão infantil, bem dizer, que era os molequezinhos. Tem a versão infantil do Elche? Tem, pô. Bem dizer, a versão infantil, que tem aquele moreninho, aí a galeguinha, a japinha lá dançando, meu Deus, os três retardados. Não ouvi falar disso. Cara, passava na Xuxa e tudo, ele. Ah, depois eu falo. Tá bom. Beleza. Acredito no Kenjiro. Ok, né? E o que acontece? O grupo, ele tem um ano e meio e tem um grupo de fãs malucos, porque todo fã de idol são malucos, né, Yuki? Não. Todo fã, não. Sim. Toda fã. Tá bom, a grande maioria. São os Wotas. Wotas? Wotas. Vamos começar com explicações da Yuki. Que porra é isso? Momento, Yuki. Então, Wotas são os fãs de idol. Wotas. Wotas. Tá, e isso eu conseguiria saber sozinho. Só que eles são tipo o quê? Os fãs hardcore dela? Os malucos por ela? Sim. Aqueles que dormem com bonecas dela. Que eles se masturbam com o dedo no cu pensando nela. Não, pera. Que guardam fotos do quê? Eles guardam fotos delas nas carteiras. Eles fazem de tudo pra ir nos shows delas. Tudo. Tem travesseiros pera, delas. Estamos falando do Mike? Tem travesseiro dela. Pera, não, pera. O Mike não poderia ser o outro porque eu não sou uma idol. Ainda. Mas ele é freak do mesmo jeito. Você é idol do Dollars, Pia. Que bonito. Começa... Agora eu vou começar a cantar e a dançar e vamos vender minhas fotos. Começa a cantar aí. Pau que nasce torto, nunca se direita. Puta que pariu. Vai ver na boquinha da garrafa. É na boquinha da garrafa. Eu não conseguia lembrar de outra música, que é por isso que eu só canto essa. É só adendo, eu não imaginei ela dançando na boquinha da garrafa, tá? Imaginei a música. Eu imaginei. Só que a protagonista do anime e vocalista, líder do grupo, assim como a Maeda no Eggby. Ela não era a líder, ela só era a center. A menina do Perfect Blue ou a Maeda? A Maeda. E a menina do Perfect Blue? Ou o jacaré. A menina do Perfect Blue, ela também é a center. Líder. Center. A Mima é a líder assim como a Maeda. A Maeda é a... Muda-se, líder, center, ela é teoricamente a principal ali. Ela tá saindo do grupo porque ela vai seguir a carreira de atriz assim como a Maeda. É uma boa. Como eu tinha o filme que ela ia fazer era Cinderela Baiana. Ela tá saindo do grupo. E a gente começa o filme com a apresentação do último show delas, né? Na verdade, a gente começa com uma apresentação de Power Ranger, mas aquilo é bizarro. É verdade. E a gente eu não vi Zordon lá, cara. Eu tava esperando Zordon, cadê você? E enquanto a gente vê o show delas, a gente vê flashbacks da vida normal da protagonista. Que é o Zordon, cacete? Da protagonista. Tem uma coisa legal que mostra nesse filme logo no início, é a maluquice dos fãs, assim, um pouquinho. E que eles falam sobre as idols como se fossem amigas deles, tá ligado? Mas é claro que isso é impossível, cara. Porque japoneses não conseguem falar com mulheres assim como Fuyuko. Coitado, não tá nem aqui pra se defender, pô. Estão tão acostumados a ver a vida delas, leem sobre isso, veem o que elas fazem todo o dia inteiro, que pra eles é íntimo, entendeu? Cara, é que... Ainda ponto que nós achamos isso doentio. Que nem a gente disse no cast sobre o caso da Mina Gishina. Tipo, elas perdem totalmente tudo que elas tinham de particular. É, elas perdem a privacidade delas. Tudo que elas fazem vira exposto. E o cara sabe tanto da intimidade dela, da privacidade dela, que pra ele é quase como se fosse íntimo. E pra vocês ainda tem que bancar as santinhas, cara. Tem que ser totalmente puritana e tal. Essa porra louca toda. O que cai entre nós não deixa de ser doentio. Não, eu tô dizendo, é doentio do caralho. Caralho, mano. É doentio. Então, é doentio. Eu sou uma pessoa doentia. Sim, é doentia. É você doentia. Você precisa de tratamento. Mas não dá, eu sou tão kawaii. Continua sendo doentio. Continua. Acontece que tem um grupo de pessoas que gostam de cometer bullying com pequenos otakus jogando garrafas neles, que eu acho justo. Se eu tivesse lá, também jogaria. E a gente vê um ser muito estranho. É o japonês mais feio que eu já vi na minha vida, mesmo sendo anime. Caralho, verdade. Cara, aquela porra é muito feia, mano. E olha que eu sei de coisa feia, pois eu me olho no espelho. E aquela desgraça é o campo. A gente sabe que é feio porque aquilo tava pior do que Chewbacca, mano. Cara. Como que será os espelhos da casa dele? É tudo coberto, né? É tudo com foto da... Da Miki. Da Maeda. Não, eu falei... Opa, pera. Da Carla Pérez. Da Carla Pérez. É, é só da Carla Pérez. Aí quando ela saiu, ele se apaixonou pela Sheila Mello. E quando eles estão brigando, o grupo de pessoas que cometem bullying contra os otakus malucos, ela, a Sheila Carvalho aí, grita falando pra galera parar de brigar porque realmente ela tá saindo, então vamos se divertir no meu último show. E mostra bem o filme como a idol não dá dinheiro. Pensa ela sendo uma idol famosa entre mil aspas. Ela, o grupo tem um ano e meio e nunca foi pra paradas de sucesso, e, tipo, mas tem um monte de fã. Você tem aquela imagem que, tipo, as idols, pelo menos eu acho até que a imagem que os fãs têm, é que elas são, têm muito sucesso, muito dinheiro. Mas não, quem lucra a maior parte do dinheiro aí geralmente são os produtores. Como? É, são os produtores delas. É, tanto é que ela mora num, quase numa kitnet. É, elas se fodem. Eles, tipo, eles têm imagem de, não, elas devem ganhar bem, devem viver uma vida do caralho, só que não, elas só se fodem. Elas moram numa porque perdem a liberdade. Mas e não ganham porra nenhuma. A maioria dos prédios no Japão são assim. Sim, mas porra, não tem um tipo de luxo, sabe? Não tem. É, não tem, não, sim, sim, beleza, beleza. Eu ganhei dinheiro. A maioria dos idols ainda mora com os pais. É tipo aquele. É, na minha opinião, você ser idol é só se você quiser mesmo. É um sonho pra você ter aquela imagem de ser adorada, cara. Porque, você perder a liberdade e não ter lucro algum com isso. É, eu com dólares. É o Caco. É o Caco com dólares, Caco. Você é, é pelo amor, dos... é pelo amor. É pelo amor ao trabalho. Ah, mas tá começando a dar frutos, Caco. E agora? Vou entrar no PBC como coletiva de imprensa. Olha aí. Eu sou uma idol também. Alex, você tá perfeito pra político, sabia? Depois dessa, cara. Se eu sou uma idol, tá moral. Tudo que é perfeito, a gente pega. Não, chega. O Alex agora virou político, cara. Eu só não entendi pôde. Essa, eu não entendi. Por que não, político? Porque você falou, não, você falou, ah, Caco, você agora tá tendo um lucro, anima BC, é tipo político. Ó, vejam, vocês terão futebol, não se preocupe quando estamos fudendo a vida de vocês. É tipo aquele negócio, Caco se fode, então ganhar dele é quase... Eu não vou entrar no PBC ainda, eu vou ter que editar cash, ainda Luiz vai ter que editar vídeo. Ai. Eu não vou lá pra curtir, cara, eu vou lá pra cobrir. Ela recebe 3 cartinhas de fãs. A primeira diz que gosta muito dela. A segunda que ela abre diz que o cara gosta muito de ver o site, o quarto da Mima, né? Que o nome dela é Mima. Pois é, o que é isso? É um site, um blog, que quando você digita a URL dele, aparece a foto dela e tal. O site é todo rosa, com coração, com letras em japonês, porque eles estão no Japão. É. Que meio que conta tudo o que tá rolando na vida dela. Como se fosse um diário da vida dela. E conta como se fosse ela escrevendo, sendo que ela nem sabia o que era internet antes. Que nem Google Chrome. Diário do futuro. Cara. Do passado. Do que ela fez. Diário do Valeu. Diário do futuro, do que ela fez hoje no dia. O poder do diário do futuro dela é prever o passado, é isso? Não, o poder do diário do futuro do cara é prever o passado dela. Sabe, lembra que eu tinha falado no cast de Valente? Eu acho que foi no cast de Valente, que eu sou um cara muito chato. Sim. Então, naquela hora eu percebi que não era o cara. Quando mostrou aquele blog dele, eu tinha percebido que não era o cara, porque tava muito óbvio. Porque assim, a gente descobriu que esse filme tem uma parte psicológica muito maluca. Aí o que tava chorando antes da gente de gravação, cara, que o cérebro dela tinha derretido, escorrido pelo nariz. Eu vi uma coisa, depois eu vi a outra, daí depois voltava a ver a outra diferente, daí voltava a ver outra coisa, e daí eu mandava tomar no cu, porque eu não entendia mais porra nenhuma. Não, o melhor tudo é você chegar, tô entendendo. Ah, agora tá fluindo bem. Ah, agora tá funcionando. Ah, agora vai tomar no olho do seu rabo. Agora eu tô entendendo ali. Não, esquece, já mudou de novo. Ai, tô... Não, não é. Ah, você tá vendo uma cena que ela tá cantando, ela vira assim, no palco do nada, ela tá no supermercado comprando repolho. E é assim. Tu lembra daquela hora que ela olha no e-mail e diz que ia ter o show dela, e de repente você vê os fãs como se estivessem vendo ela mesmo, tá ligado? Nossa, né? mas foi, tipo, muito bosta. Cara, eu fiquei... Pera, não, fiquei pensando, será que ela tá dançando ali mesmo? Não. Virou, aquilo, mano. Aquilo ali foi, sei lá, um ataque esquizofrênico do cara lá. Pô, foi imaginação dele. Pô, tô ligado. É, foi só a imaginação dele, ninguém mais viu aquilo. Não sei, porque teve uma hora que o público ficou meio surpreso, e depois eu vi que não, que estavam surpresos pelo show delas mesmo. É porque a música delas entrou no refrão. Se você for prestar atenção, a hora que o público começa a cantar, a música das meninas do grupo entrou no refrão. E a hora que a imaginação do cara faz a falsa Sheila Carvalho pular no meio da galera, é porque a galera tava se aproximando pra ver o show melhor. O filme tem essas sacadas, assim, muito legais de conseguir mexer com o seu psicológico. Esse filme, ele tem todo esse lado psicológico, dizem que a maior influência do autor foi as obras do Hitchcock, que é uma inspiração do cara. Psicose, essa galera aí. Cara, o cara pensou se inspirar em Hitchcock, é pra fuder a vida dos outros mesmo. Eu fiquei pirado com Psicose, caralho, no final descobri que era porra, o cara era velho. Então, ela vai fazer um dorama. Neste dorama, a primeira cena dela, ela tem uma frase: quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? É você? Quem é você? Eu lembrei de Taxi Drive, não sei porquê. Eu lembrei do Motoqueiro Fantasma. Por que? Não, cara, eu lembrei de Taxi Drive por causa daquela frase que ele fala, é... Você tá olhando o quê? Ah, é? Não, é diferente, aí você tá falando... Não, frases de Dorama. É, não, que ele repete toda hora. É, pô, ele fica repetindo ele repete toda hora também. Esse filme, o lado mais importante realmente, assim, de início, são a parada das idols. Ela tá começando a ficar muito famosa e os fãs estão revoltados porque ela deixou o grupo, né? Tanto tem aquela parte que ela está com medo do que ela anda vendo e ela vai entrar pra fazer as filmagens do Dorama e a galera fala com ela e ela não fala com a galera, né? A galera, porra, mas depois que elas deixam de ser idols e se tornam atriz, elas se tornam antissociais, né? Vocês, acho que vocês não vão lembrar, mas a Yuki talvez lembre que no cast da menininha do AKB que cortou o cabelo, eu falei desse filme. Falou, não, lembro. Bom. E é engraçado, porque esse livro é de 91. A gente tá em 2013. E não mudou porra nenhuma. Exato. É que eu acho que os fãs são os mesmos. É aquele negócio, cara. A mente de imortalidade. É que nem eu ouvi uma vez o cara dizendo, um podcast falando que a mente do japonês até hoje é muito fechada, cara. Não, não foi o podcast, fui eu. Ah, foi tu, não foi? Então, foi no podcast, porra, eu dói. Que a mente dos japoneses ainda é muito fechada. Eles ainda têm muitas questões de tabus e coisas desde da época que o Japão ainda era dividido, cara. Ainda tem muitas questões daquilo. Chama Japão feudal, que jeito. Eu não lembrava. Desde a época que o Japão foi dividido, o Japão foi junto quando, cara? Não, ainda é um arquipélago dividido. Era dividido. Dividido quando? É que eu não lembrava da palavra. Chegou Godzilla e pisou nele, separou tudo. É exatamente. Ai, caralho. Se tornaram milhares de ilhotas. Então, só que é no Japão meio que assim até hoje. Se você for ver aquele show do holograma da Hatsune Miku, que é só um holograma, caralho, tá cheio de gente. Esses dias eu tava vendo um dos shows mais recentes do AKB em Budokan. Budokan é o maior local de shows do Japão, né? Todo mundo já tocou lá. O Kiss tocou lá, os Beatles tocaram lá, o Aerosmith tocou lá. Ah, não, assim, bandas japonesas, beleza, mas assim, bandas de fora. As meninas do K-On, se vocês for ver o K-On, o maior sonho delas é tocar no Budokan. Todo mundo quer tocar no Budokan, até eu quero tocar lá algum dia, mesmo não sabendo tocar nada, nem que seja pandeiro. Você toca castanhola. Peraí, você toca taiko, não? Oh, beleza, vou chamar o pessoal do taiko lá. Vamos tocar em Budokan, galera. Vamos treinar pra tocar em Budokan. Se bem que lá não deve ser uma surpresa muito grande, taiko, né, cara? Cara, pior que é. Sabia? É porque não tocam mais, né? Tipo, o Japão evoluiu, né? Ah, grande evolução. Ah, sério, vai. Claro que o Japão evoluiu. Ele tá falando de evolução... musical e tecnológica, não... Não evolução social. Assim... É. Eles ainda continuam tendo os campeonatos lá, tal, do taiko. Ah, não, isso beleza, mas não deve ser... Os campeonatos são os mais assistidos. Não é que nem aqui uma cultura que tá separada do Japão que tentou manter. Lá eles tinham essa tradição e acabaram evoluindo. Aqui eles tentaram manter, só isso. Vamos comparar o taiko lá com o que aqui? Demônios da Garoa? Eu sinto muito amor, mas não pode ser. Porra. O Caco tá demais, hein? Bossa nova. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor. Bossa nova. Ei, mas não. É uma boa, é uma boa. É uma boa gente comparar, ué. Bossa nova. É o Tchan. Não, cara. Não. Não, mas é um bom jeito você lembrar o... da Bossa Nova, porque é uma coisa que a gente evoluiu. Quem anda ouvindo Chico Buarque por aí hoje em dia? Isso foi uma indireta pro Kenjiro, porque Kenjiro também escuta Chico Buarque. É que eu conheço duas pessoas no meu cursinho que escutam. Não, peraí, vamos fazer uma pergunta, uma grande pergunta, Capo. Quantos brasileiros ainda escutam música brasileira? Eu. Não, tô dizendo quantos, tô dizendo que a gente não escuta, porra. Eu, você, o Paulo e a o Alex. Amigo, funk é música. Assim, funk que escutam hoje é música brasileira. Sertaneja, brasileira. Desculpa, Luan Santana, Michel Teló, tudo brasileiro, cacete. Mas tô dizendo mais só música brasileira. Teoricamente, é. Cada vez mais sendo. Teoricamente, não. São. Teoricamente, não. São brasileiros. Não, porque não é origem daqui, entendeu? Não tô falando isso. Então. Não. Pera aí. Ele quis dizer música brasileira com cantores nacionais. É, não. Não, mas até brasileiro toca música estrangeira. É, toca música em inglês. Muito assim. Não, mas assim, Kenjiro, quantos brasileiros ainda escutam músicas daqui? Tipo, Assim Você Me Mata é daqui, cara. Então muita gente escuta. Quantos brasileiros escutam música de qualidade brasileira? Pra eles é qualidade, porra, ué. Ou você vai falar que o Camaro Amarelo é japonês? Tô tirando onda de Camaro Amarelo, né? Nossa, continua, vai. Segue. Vai ser legal só tocar todas essas músicas que a gente tá falando, vai ser uma beleza esse texto. Depois que a banda passou, e cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar. O grupo Sem a Mima tá começando a sair bem. Ficaram em 13º lugar nas paradas de sucesso. O que não aconteceu é a mesma coisa com a equipe. Repete, 96. É que eu lembrei das paradas de sucesso, eu lembrei do 96, cara. Tá bom, Kenjiro. Porra, pra um grupo que tem um ano e meio, 13º tá bom, legal, cara. Agora ela tá nessa pira doida, assim, que a imaginação que ela vê vestida igualzinha a ela fica falando, então, você tem que voltar a ser uma idol porque você é uma idol. E o dela, e a mente dela fica, não, porque agora eu sou uma atriz. Nessa parte, vocês já estavam confusos ou não? Já. Nessa parte, eu tava ainda especulando o que poderia ser ela. Nessa parte, eu tava achando que ela tem dupla personalidade, cara. Então, ainda tava especulando isso. Eu também tava especulando isso, mas pelo outro cara lá, ainda tinha a possibilidade de ser outra pessoa, sabe? Nesse momento, eu tava especulando os dois. Porque não, assim, direto ela fica cara, vendo... Ele tá sendo usado pra desviar quem é a verdadeira pessoa. Então... Aí eu ainda pensava que era ela. Que eu tava pensando que estavam botando ele pra desviar dela. Então, quando ele... Na hora que tava acontecendo, na hora que tava mostrando ela ficando maluca daquele jeito lá, tipo, aquele cara lá, ele, tipo, eu pensei que ele podia estar sendo manipulado pra fazer ela pensar assim, sabe? Mas também tinha a possibilidade dela ser maluca, então eu não tinha certeza de nada. Mas algo é óbvio, todo mundo sabe que ninguém nunca especulou sobre ele, até porque seria muita burrice um diretor escolher logo um cara daquele pra ficar muito na cara. Como assim muito óbvio? Não tava nada muito óbvio. E não. Nenhuma hora ele quis. Do filme ele quis dizer que ele é complexo. Ele só se tornou no final. Não, tô dizendo que, tipo, se tivessem colocado ele como o assassino mesmo, ficaria muito na cara por causa que já mostraram ele desde o começo como aquele ser doentio, entendeu? E o que tem? Aí ficaria muito na cara, cara. Bem-vindo ao mundo do Batman, por exemplo, que desde o início mostrou que o assassino é o Coringa. Mas em nenhum momento eles falaram que aquilo era um. Sabe, em nenhum momento eles não deram. Em nenhum momento eles mostraram que queriam esconder o jogo de quem era o assassino. É. Não, mas eu já pensei mistério. Assim, por causa que pelo Capo me disse, entendeu? Eu já fui com a carga de certas críticas e certas resenhas e certas pessoas, então eu já sabia que aquilo era complexo. Então uma obra complexa, você esperaria algo óbvio. Não, mas aí você já foi criando uma expectativa sobre aquilo, mas nenhum momento ele dá a entender que é um mistério aquela ali. Ele mostra aquele cara que aquele cara é, e depois tem um plot twist. Você sabendo que era um mistério, você já ficou esperando o que tinha por trás daquele maluco. Eu que vi a primeira vez sem saber nada do Perfect Blue. Eu pensei, até metade do filme, eu pensei que era o cara realmente. Não, eu assisti pela primeira vez hoje, eu não sabia muita coisa sobre... Assim, eu sabia, tal, sabia os dados técnicos, já tinha ouvido a sinopse e tal, mas no meio do filme... Eu tinha lido, né, porque eu mandei isso assim, mandando no chat. Mas no meio do filme, eu achava que tava óbvio demais que fosse aquele cara. Eu pensei, não, tem que ser alguém a mais. Você já queria que não fosse ele, porque seria algo muito... Não, broxante. Eu não queria, só achei que tava óbvio demais, tava muito amostra. Que, tipo, estavam mostrando demais eles. Só que criou uma pulga atrás da orelha. Aquela cena criou uma pulga atrás da orelha, entendeu? Cria aquele negócio, aquele velho pensamento que estão desviando. Estão querendo levar você pra ele enquanto estão mostrando o outro, né? Sabe por que é fácil você se prender e achar que é ele a primeira vez que você está vendo? Porque ele é muito feio. Verdade, cara. Sim. Mas no fim das contas ele foi um assassino, ele só não era o mandante. Ele fez um bocado de assassino. Era um pau mandado, ele era assassino, ele era um pau mandado. Ele não era o Bruno, ele era o Bola. É. Bah, que merda. Esse filme, ele tem umas cenas meio pesadas, tipo a do estupro. Muito tenso. Cara, e tipo, aquela cena leva umas questões que tipo, o psicológico dela se fudeu legal ali. Ela não tava preparada pra uma cena daquela, por causa que ela sempre teve mais negócio de idol. Aí idol tem aquele negócio mais puritano, e pra você fazer uma cena daquela, você teria que ter todo um preparo psicológico que ela não teve. É, posso falar uma coisa? Eu acho que isso também serve pra produtora, porque dá uma, isso também serve, tipo, agora parando pra pensar, também serviu como uma prova. Por exemplo, que na hora que ela tá sendo estuprada, a produtora sai chorando, sabe? Sim. Uhum. Porque, spoiler, ela se agora, via agora, como você ela. Vai falar, não, agora, eu falei nas apresentações, Não, não, mas agora você tá dando live de spoiler, já começou com spoiler. Não, então assim, ela já se via como a protagonista. É, essa é a motivação dela. Uhum, então, meio que estão estuprando ela e estão me estuprando. Cara, assim, o diretor dessa cena tá de sacanagem, literalmente. Porque, galera, vamos fazer um pouquinho mais rápido, porra, mais rápido, diretor. Não, mas engraçado é o cara que vai estuprar, né? Que, tipo, tá em cima dela e não fala desculpa. É um ator, né? Não, pô, não, mas é meio irônico, porque... é meio irônico, sabe? O cara tem que fazer a cena de estupro, mas ele tá pedindo desculpa por isso, sabe? Não, porque ele sabe que ela não, que ela não tem todos os preparos que ele já tinha, pô. Não, mas a própria ação dele, sabe? Ah, faz sim, que ele sim, sim, entendi. E isso é irônico. Mas até o que ela fala, ela não tava sendo estrupada de verdade, era só uma cena. Sim, ela é uma cena só, mas é irônico isso. Não, não é irônico. É irônico, sim. Não, não é. É. Porque irônico, irônico mesmo é as pessoas não trabalharem no dia do trabalho. Se seria irônico também, se a gente tivesse estrupando ela de verdade, cara. Mas uma cena... Pô, no começo da cena ele vai lá e mete a mão nos pés dela. Claro que ele vai pedir desculpa, né, cara? Porra. Se não pedir desculpa, peraí. Não, mas peraí. Ele pede desculpa antes. Ele pede desculpa antes. Exatamente. Ele pediu desculpa antes porque ele ia meter a mão na teta dela, né, cara? Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Ele pediu adiantado. É por isso que a pessoa desculpa qualquer antes. Coisa, né? Desculpa qualquer coisa. Aí quando chega assim, desculpa. Aí mete a mão na teta. Agora você entendeu, me desculpa, né? Assim, desculpa, cara. Por quê? Mamilão. Temos a primeira cena de morte deste filme. Alguém chuta qual é a primeira cena de morte? É tanta morte que a pessoa já perde a orientação. É a cena do autor lá, que ele morre na... Errado, errado. Alguém? Quem morre então primeiro? Os peixes. Ah, nossa. Cara, puta. Eu sei que você tava falando da morte de pessoas. Você tava falando da morte, né? Tem algumas... Ele putou... Valeu, cara, você vai ser veterinário e não valoriza a morte dos animais. Não, quando ele falou isso, deu a entender que era morte de humanos. Ela tem um aquário com peixinhos e os peixinhos morreram. Um minuto de silêncio pelos peixes mortos. Eu não consigo ficar em um minuto em silêncio. Droga! A gente percebe, a gente percebe. A gente sabe, Carol. Como a vida dos peixes era curta, então o tempo pra eles também foi. Equivalente, né? Equivalente. Eu não sei por que ela ficou tão chocada e eles morreram. Ela esqueceu de dar comida pros peixes, cara. E outra, peixe dura muito pouco tempo. Eu tenho peixe, dura muito pouco, cara. Meses, talvez. Caraca, cara, eu também já tive. Eu tinha um aquário cheio de peixe e tinha um beta no meio. Vixe, imagina a merda que deu. Eu não sabia que era um beta. O beta matou todos e no final se matou. Não, é tipo, ele matou. Ele se matou? Depois ele ficou com se matou. Ele ficou em depressão. Eu não vou comer mais. Aí ele mordeu a língua aí. Ele se matou afogado, não, mentira. Ele começou, que nem ele atacava os outros peixes, ele começou a se atacar. Correr atrás do próprio rabo. Exatamente. Eu tinha que jogar um peixe pela privada todo dia, cara. Era até um inferno foda. Por isso seria mais fácil adiantar, eu jogava logo pro ninho. Não, mas você jogar vivo é mancada, porra. Bom, logo todo junto. Olha o doutor do Liro falando. Sejam livres. O maluco que é fã dela, ele é doentio. Vocês viram o quarto do malandro? Sim. É foda. E o que seu quarto é daquele jeito? Não, porque eu tô sem grana. Caralho. Mas quando eu começar a trabalhar, cara, vai virar mais ou menos daquele jeito. Com foto da tua Zayus? Com as revistas não, também? Não, claro. Imagina que é com a Zayus dela. É de uma pessoa que ela não gosta, que é giro. É, tá. Não, cara, poderia ser com pôster de filme, alguma coisa assim. Porque o quarto em si é o maior fuzuê com as coisas que ele admira, que é ela. Então poderia com ser. Com pôsteres meus, né? Com pôsteres meus. É, exatamente. Melhor que a risadinha dela. Feio é tipo o quarto do Feio Kun. Feio Kun tem um pôster do Mugi no teto. tempo. Não, ele, não, melhor tudo foi ele chegou assim e falou: Kenji, o que é ele? Eu tô imprimindo uma foto sua. Foi. Veio, Cleber, aí você tem um pôster do Mug no teto, é verdade, eu tô imprimindo do Kenji agora. Ah, que giro. Veio coisa demais, cara. Como vocês dizem, ele é mágico. Cara, que maluco doente, cara. E ele escrevendo e a pira, a ilusão no, deitada no ombro dele, falando: você tem que matar a falsa Mima. Eu lembrei daquele animezinho lá que o moleque era apaixonado por uma personagem de um anime. Eu e, também. Tipo, eu também pensei. Ele visualizava isso. Ela? Era Chaos Head, né? É, esse mesmo. Chaos Head, sei lá. Exatamente. Eu assisti esse anime. Não é um anime ruim, mas ele termina sendo uma merda. Ele tinha potencial pra ser bom. Ele tinha potencial pra ser ruim, mas inventou ele. Ele tinha potencial pra ser foda, mas pelo final cagado, ele é só bom. É. A parada do blog começa a se tornar uma coisa psicótica, porque começou com coisas que ela faz no dia a dia, tipo, fui no mercado comprar leite, ela achando graça, para eu não aguento mais esses filhos da puta da produtora e socorro e coisas que ela não falou, tá ligado? A própria produtora acha que ela falaria se fosse, né, mas que ela nunca falou. Cara, na minha opinião, a piração foda já é a partir do leite, porque é o seguinte, ela já achou aquilo foda porque é o seguinte, ele tava pondo coisas que um fã só normal um que admira. Só um stalker saberia. Exatamente. Porque você ser fã e tal, admirar a pessoa, beleza. Mas você já partir pro momento da privacidade dela, como tava já acontecendo aquilo, que ela começou a pirar, cara. É, foi o caso daquela menina lá do... Aquela menina do Cash lá. Porque ela também, os caras invadiram a privacidade dela pra saber a história. Tipo, na verdade é o seguinte, a Bunshun, que é a revista que descobriu o escândalo do lado dela, eles procuram todos os tipos de escândalo só do Ikibi. Tipo, especializado em escândalo do Ikibi. Sansa Nabrão do Ikibi. Telefama. Tanto que eles acharam da Kasai Tomomi esses dias. Só que não deu tanto efeito porque a guria já tá se graduando, então foda-se, entendeu? Um japonês com uma peruca loura parece ok. Eu aumento, mas não invento, né? Como é eu aumento, mas não invento em japonês, né? Essa revista é especializada só no Ikibi, assim, acha parada só do Ikibi? Não, mas tipo, ela todos os problemas que o Ikibi já teve, assim, com esses escândalos, foi por causa da Bunshun, eles caçam elas. Não é só sobre o Ikibi, mas o Ikibi é o alvo principal. Sim. É o alvo que eles mais gostam de zoar. É porque, tipo, é aquelas revistas que quando a banda tá fazendo sucesso, mira nela. Eles falam todas as bandas, mas quando uma banda tá fazendo sucesso, mira nela. Quando a Maeda se graduou, eles acharam um escândalo dela. Não foi do Samurai X? Que ela tava saindo com um cara que ia fazer o Samurai X? Sim. Que ela viu a espada do Batusai? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, doeu no meu rim agora. Pior é que eu pensei na piada pior ainda, mas eu não vou contar. eu vou passar, tipo, o que o blog do Ikibi Friends comenta, geralmente, com os escândalos do Kabushu. Tá no link, acessem o site do Ikibi Friends, nós participaram do cast nosso, propaganda no meio do cast fora, mas acessem. É, sem parceria ainda, né, tipo... As meninas são legais. Elas são muito legais, e eu agora meio que tô entrando dentro da equipe do Ikibi Friends. Aí vai ter a Yuki, vai ficar mais legal ainda. Aí vai ser foda. Vai ter sangue. Pessoas começam a morrer, eu fiz uma ponte com a última frase do Kenji. Tá vendo. Obrigado. Ignora, segue. O primeiro que morreu foi o roteiro. O segundo que eu fui ver. O segundo a morrer. O primeiro ser humano a morrer. Foi o roteirista, né? Que teve a morte mais legal de todas. A segunda já foi a mais legal de todas. Ele tá andando no elevador, então. Ele tá andando no estacionamento e do nada começa a escutar a música do Ikibi, ó. Do Tchan. Caralho. Tá tocando lá. Tá tocando lá, Tequila, River. Aí ele tá andando no estacionamento e escuta a música do Tchan. Não é essa. A pior música antes de morrer, né? Não, tem que ser o maior sucesso, cara. Tem que ser eu na boca da garrafa mesmo. Ligeiro do estacionamento. Vai descer pra boquinha da garrafa. Ele tá ouvindo a música do Grupo Tchan. Eu tenho que falar o Grupo Tchan, só que eu lembro que o Tchan do Brasil também é um grupo. O grupo das meninas do Tchan aí. Os meninos do Tchan. E outro nome, cara. Das meninas são idols. Ele começa a se lembrar da Tchan. As morenas do Tchan. Porra, mano. Então aí, agora foi ela. Não, tem uma loira no meio, né? Tá morena. E quando ele abre. Quando ele, as portas do elevador abrem, o negócio tá passando lá, né? O jacaré dançando, né? O cara é morto de uma forma maneira. Quando abre o elevador, tá o jacaré dançando, não, tá o rádio tocando. Aí quando ele vai pro quinto andar que abre de novo, ele tá morto lá dentro. Foi o rádio que matou ele. Não, foi o jacaré. Porra! Caralho, que rádio do jacaré. Se ligassem Justin Bieber, eu também me mataria dentro do. É porque. Cara, simplesmente quebraria o rádio, sabe? É porque tava a Carla Pérez lá dentro e ele falou que preferia cheirar ela. Tem uma coisa que eu gosto nos fãs malucos do Japão. O quê? Eles têm posters que falam. Ah, é, cara. Sinto inveja disso. A tecnologia japonesa. Porque na verdade você queria era um porta-retrato, né, cara? Você queria um porta-retrato, né? Que ficasse se movendo, andando. Você precisa não nem falar. Que, não que jornais também se movem lá. Ah, é mesmo. Jornais também. Esqueci. Eu queria ter um poster de Perfect Book que também falasse. Mas era o poster assim, ela sentada e falando toda hora: quem é você? Quem é você? Quem é você? Começa a andar, aonde ela está andando, principalmente com as amiguinhas dela, ela vê a fantasia maluca dela pálida lá. Deu uma parada. A fantasia pálida começou a tentar matar ela. Não, tipo, super normal você estar andando assim no meio da rua e de repente vem uma fantasia sua pálida, anoréxica e tenta te matar, cara. Corre atrás de você. Ah, mas peraí, nessa hora ela já sabia que era a produtora. Na verdade, não, cara. Ela só se toca quando ela vê um reflexo no espelho, né? É, ela se toca quando ela descobre que não é o apartamento dela. Pois não, é, pô, mas cara, antes doentio, disso, ela já cara, correu atrás dela. A mulher dela. Tinha um apartamento igual dela, cara. Não, cara, mas antes disso ela já corria atrás dela. Não, mas não só por isso, sabe? Toda a ambientação da cena na hora dá a entender que é a doida lá. A mulher é a doida. A gente só tá em constatação na hora que ela vê, mas já dá a entender. Não é doida porque ela tem um apartamento igual. Porque senão todos os japoneses são retardados. Não, cara, eu tô falando a decoração é igual, amigo. A decoração é igual o apartamento dela. Eu me toquei na hora dos peixes. Quando mostrou os peixes. Ah. Eu me toquei. A primeira vez que eu assisti, eu me toquei quando ela abriu a janela. Quando ela abriu a janela e viu que o trem que tava passando na frente da casa dela era diferente. Só que agora, a segunda vez que eu assisti pra gravar o cast, se vocês forem ver, quando a gordinha lá tá levando ela pra casa, entre aspas, ela fala: agora a gente vai pro quarto da Mima. Sim, nessa hora que eu percebi. Eu pensei que tá alguma coisa estranha nessa hora. É que eu achei que ia mudar de novo a cena, mas daí não mudou, daí eu fiquei tipo, ué. Muda. Não, tipo, na hora que apareceu assim, eu olhei pro player. Aí eu pensei, puta, ainda falta muito tempo. Não é possível que tenha acabado agora. É. Aí eu olhei, aí tipo, ela começou a falar, ah, nós fomos pro quarto da Mima, Mami, sei lá. Aí, tipo, começou a entender, sabe? Aí na hora que apareceu a cena da janela, eu pronto, ela. Aí só foi a constatação quando mostrou o corpo do cara morto e ela no espelho. Já pensou? Eu olhei pro player e vi muito tempo. Não, o filme não tá acabando agora. Sim, está. Aí começa a subir os créditos. Tipo, filme cinema nacional, década de 80, né? O maluco feio tentou matar ela também. Que todo mundo tenta matar ela nesse filme. É uma constatação na vida. É, a mãe dela tentou matar ela. Isso porque é um grupo desconhecido. Já pensou se fosse famoso, né? Que inferno ia ser. Puta que pariu, mano. A gente fosse o Ikibi. Hã? Chega lá, corre. Ah, agora... Ela tava bebendo água, tá ligado? Quando a Ikibi, ela veio correndo. Quê? Uma porrada de gente em volta dela começa a morrer, né? Morreu o roteirista, morreu o fotógrafo que tirou fotos dela nua, morreu... Quem mais morreu? Morreu o produtor, morreu os peixes... Sabe o que eu acho um problema? Não morreu um cara, o ator lá, que na cena fez estupro. É verdade, ele não morreu. Ele deveria ter morrido. Deveria ter morrido. Eu acho que só não matou por falta de tempo. Claro, ele tinha que matar os outros. Esse cara que... Eu quis dizer tempo de tempo do filme, não do assassino. Ah, tá, eu tava pensando que era do assassino. Não, falta de tempo do filme. Não, ficou aqui todo mundo pensando no assassino e tal. Não, eu pensei no tempo de filme mesmo também. Tá, obrigado, Alex, valeu. Cara, não, e pior que eu sou o cara mais tapado daqui. E todo mundo não entende as referências. Tempo do assassino. O cara só fica vendo o negócio da Idol na internet, porra. Filha da puta, não tem tempo. Eu não tenho tempo, tem que escrever no diário. É, tempo que ele mais tem. Não, cara, mas não. Ele quase não tem tempo. Ele tem que ficar na mão, tá ligado? Pra Zyder. Aí que vem. Na é ele que escreve o diário? Sim. Eu acho que não. Na minha opinião, ele escreve, só que quem fica lá fazendo a cabecinha dele é a doidinha. Quem escreve é a gorda. Eu acho que ela falou que... Como é que era o nome do site? É... O quarto de Mami. Mima. Ah! Ela pegou e falou, eu vou te levar pro quarto da Mima e o quarto é igual o da Mima. Tudo que, assim, aquela frase que a Mima tava falando apareceu no site pra download. O que ela falou que a atriz lá era... boa, assim, que quando liga a câmera aparece outra pessoa, apareceu no site. Eu acho que quando aparece assim no site, que ela lê, eu gosto muito dos e-mails que vocês me mandam, o cara manda os e-mails, mas quem escreve é a gordinha. Minha tese. Até porque ela queria ser a Mima. É, né? É, e faz mais sentido, até porque ela recriou o quarto da Mima. Verdade, verdade. Ela recriou, ela fazia... E tipo, quando ela dizia no quarto da Mima, cria a lógica de, tipo, ela tá escrevendo do supostamente do quarto da Mima. Tem até a cena que ele manda o e-mail pra ela, que ela responde e tal. Ai, meu. E até aquele negócio do... O motivo dele matar por causa que ela não digitava, não, esses produtores são malvados e tal. E quando o cara lia aquilo, ele achando que era a Mima mesmo, ele fazia aquilo. Aí que vem ela, o fato dela ser contra a Mima parar de ser uma idol, e o fato dela ter chorado, tá sendo de estrupo, na parte dela ficar revoltada, da Mima ter só uma frase. Estrupo, né? Estrupo. E outra coisa, ficaria, até porque tem coisas que diz a lei que quem seria mais fácil de saber daquelas coisas seria ela, por ela ser a produtora. Exato, exato. Vem dessa. Só que o filme gosta muito de brincar com essa dúvida. Porque o cara só morre depois que o maluco feio lá compra um monte de revistas dela pelada. Só que também tem aquela, né? O cara não comprou pra porque ele é um pervertido maluco. A primeira coisa que eu pensei quando ele comprou foi que ele ia queimar ali mesmo. Não, mas eu acho que foi a gordinha que matou. Nesse momento foi a gordinha que matou, porque ela chega. Porque não, ela tinha acesso ao quarto. Ela tinha acesso ao quarto. Foi a gordinha, eu tô dizendo assim. Que o filme gosta de brincar com isso, de quem foi, tá ligado? Passa. Caco. A cena é o cara, o maluco lá rasgando revista e comprando um monte de revista dela nua. Umas duas cenas mais pra frente é a cena do fotógrafo morrendo. E o filme gosta de brincar com isso. Porra, quem é o assassino e qual a motivação do cara? Inclusive, na televisão, quando ela liga falando do assassinato do cara, fala, né, que a maior suspeita é que seja... motivos pessoais. Que na cena que mostra a gordinha, na hora que você mostra a cena de morte do fotógrafo, mostra a gordinha também. Mostra onde? Aliás, mostra como a gordinha se via. Como ela se via. Assim. Tipo, ele já dá mostras de que na verdade foi a gordinha. Só que, não sei, as pessoas mais que não tinham entendido, né, até essa parte, pensavam que era o cara. Que ela tinha um surto de que tinha morrido. Só que isso aí é inconsistente, porque ela acorda e de repente descobre que o cara morreu. Ela acha o negócio lá, e como o cara entrou pra falar isso, e como ela sonhou com isso? Então, esse é a parte mais estranha. Como é que ela sonhou com isso? Alô? Seria? Tipo, naquela hora eu pensei, sabe o quê? Quando ela acorda e vê no jornal, uma notícia. Geralmente notícia de jornal sai antes do que na TV, peraí, né? Peraí. Calma. Entender. Já atenderam. Mas, ô Yuki, se for pra mim, fala que eu não tô. Fala que tá no banho. A polícia fala que tá no banho. Que eu fugi. Diz que eu tô no banheiro. Que não dá pra falar agora, que se eu pegar o telefone vai sair com ela. Pode falar. O feio com isso nunca foi um problema. Sim, tipo, porque eu pensei o seguinte, quando ela acordou, geralmente notícia no jornal sai antes do que na TV. Então eu pensei que, tipo, naquela hora ainda tava com a tese dela ser assassina. Então eu pensei, tipo, ela matou, depois tinha visto a notícia, depois de ter voltado a personalidade normal dela. E quando dormiu não se lembrou de merda nenhuma. E quando acordou, viu no jornal, o que tinha sonhado com o que tinha feito. Você ainda tava com a tese que ela tinha dupla personalidade? Não, eu já tinha tirado essa tese, só que depois voltou nessa cena, entendeu? Não, eu acho que essa cena não se explica, porque ela não tem como ter sonhado com um negócio, sabe, que aconteceu. Isso é meio maluquice, não, assim, sabe? A tese do Kenjiro de dupla personalidade pra essa cena até funcionaria, mas foi pro caralho em todo o resto do filme, né? Funciona nessa parte. Ela tinha ido pro caralho antes. E também, se você for pensar, eles também jogam, descartam essa cena, mostrando o quanto ela era óbvia na cena que a menina tá no... na cena do hospício lá, que a atriz fala, ah não, porque ela tem um distúrbio de personalidade. É, porque ela tá fazendo uma personagem no dorama que tem um distúrbio de personalidade, né? Sim, então, e como fica tão óbvio, é meio que... Aí a pessoa descarta já. É. Meio que eles tentam transformar a assim, eles, o diretor, né, e o escritor, tentam transformar a vida dela no, como o escritor e diretor do anime, não do dorama. A vida dela é difícil porque essas coisas, meio que brincar com isso de, da vida dela que tá acontecendo, pode estar acontecendo no dorama, entendeu? E o dorama pode estar correndo na vida dela. E como ela já tava meio... É que nem, o próprio anime pôs uma teoria, que foi aquela que eu cheguei até a acreditar durante 5 minutos e depois descartei, que foi a que ela via a vida dela como dorama, que tipo, pra ela evitar os problemas que ela tem, ela visualizava tudo o que aconteceu de ruim com ela, as coisas que estavam acontecendo, como se fosse um dorama, como se ela fosse uma atriz. Só que é uma tese muito... seria muito fraca, então descartei. É uma tese fraca, só que tem pontos furados. É, muitos pontos furados. Eu sei de uma coisa, o desenhista desta merda gosta de desenhar os peitos dessa menina, viu? Porque puta que pariu. Realmente. O que mostra dos peitos dela é brincadeira. Dos peitos e da cena dela pelada também, né? Não botava efeito. No final das contas, a assassina é a gordinha produtora. Ela realmente se via como a Mima. E acabou que ela foi parar no hospício, né? E o pra terminar com o chave... A culpa é sempre do gordo, segundo o Luiz. Pra terminar com chave de ouro, o filme explodindo sua cabeça, a Mima se torna uma mega atriz. E na última cena, ela entra dentro do carro, arruma o espelhinho do carro. Ela fala pro doutor, né, que foi graças à gordinha que ela é o que ela hoje. Não, eu tipo, as enfermeiras estão conversando uma com a outra, falando, ah, é a famosa lá, não sei o quê. Aí a outra falou, não, lógico que não é. Aí ela entra no carro, ajeita o espelhinho, tira o óculos e fala, mas é claro que sou eu. Aí acaba. Explodiu o meu cérebro ainda mais antes de gravar o cast. Dona Kenjiro. Senhora. Não sabia que era comigo. Isso que era Yuki, né? Era Kenjiro. Qual considerações a senhora tem para Perfect Blue de Satoshi Kon? É que nem você falou, tipo, o filme, se você for assistir de primeira, sem ter nenhuma carga nem nada, você vai pensar que é apenas mais um filme de animação qualquer, mais um filme altaquinho e tal. Só que com o decorrer da história, ele vai fudendo o teu cérebro. É muito bom, mas é aquela porra que você vai terminar, como a Yuki disse, com o seu cérebro saindo pelo seu nariz e caindo numa casquinha de sorvete. É muito bom, mas fode a mente do cara. Mas é bom demais. E a dona Yuki? Então. Pensou que era que eu ia falar o Alex agora, só de sacanagem, né? Ah, complicado. Não, pensei que ia ser o Alex. Estou querendo saber que ela é a senhora. Complicando a mente de vocês. Então, de novo, eu sou um cara chato, porque eu já tinha percebido que não era pra mim. Eu percebi que ele tá seguindo. Ele tá seguindo a linha da entrada, sabe? Não, porque é aí o que se apresentou primeiro que o Kenjiro, vai lá. Então, meu cérebro fez ele realmente tirar sorvete ou raspadinho, porque raspadinho é mais barato. Seu cérebro é barato? Caralho! Não, algum. Ela mesmo se joga, né? Você é fã de idols. Como você achou a exploração delas e dos otakus neste filme? Apareceu muito pouco, na verdade, essa exploração. Porque as únicas imagens realmente de idols que apareceu foi no começo, quando ela disse que ia se graduar. Depois, quando as meninas estavam lá comemorando. Mas assim, no Japão ele é muito assim, você sabe se os fãs são tão malucos daquele jeito ou não. Eles só são malucos quando acontece algum escândalo. Alguns fãs são bem malucos, sim. Mas, tipo, é a minoria. Metade das fãs femininas do Ekibi sonham em entrar no grupo pra ficar perto delas. Eu tenho uma lá que se chama Furukawa Airi, que ela, quando entrou, ela disse em rede nacional japonesa, né, que amava a Arena mais do que tudo. Legal, os japoneses são malucos. A gente vê um pouco dessa maluquice no Bakuman, né, nessa terceira temporada de Bakuman com a Miho, quando a Miho confessa que namora o molequinho. Na cena da desista. Rádio, né? Na cena da rádio. Exatamente. E aí, senhor Alex? Eu não tenho o que falar, cara. É foda. É muito legal. Eu adorei. Achei muito foda. Eu gosto desse tipo de história. Eu sou um cara completamente tapado, mas eu gosto desse tipo de história que, sabe, me faz pensar. A gente faz pensar. Caralho, agora fico... assistindo aquele... Você não assistiu esses dias aquele... Como é que é o nome daquele filme? Donnie Darko, não é? Que você tá assistindo? Donnie Darko. Sim, Donnie Darko, sim. Aquela porra... Puta, Perfect Blue é um filme pra criança comparado com Donnie Darko. Ei, Donnie Darko é tenso. Sério, cara, nunca assista Donnie Darko. Não assiste. Não, e dizem muito que Perfect Blue foi uma das inspirações pro Cisne Negro, vencedor do Oscar. Cisne Negro, puta que pariu, eu nunca mais assisto aquele filme. Não, mentira, eu já assisti uma vez. É que nem o Alex falou, é porque você ainda não assistiu Donnie Darko. É, Donnie Darko é... Não, na verdade, eu já assisti o Cisne Negro mais 5 vezes só pra entender o que realmente se passava na cabeça dela. Ah, você assiste umas 10 vezes e ainda não entende. Você vai achar um monte de imagens comparando a Mima barra Sheila Mello aí do Chan barra Perfect Blue. Sheila Carvalho, ela não é loira. Não, é Carla Pérez, porque parou pra ser atriz. com a menina do Cine Negro. Mas em questão de Donnie Darko, só tem a ver com a complexidade. E mesmo assim, Perfect Blue é muito raso comparado. Muito leve comparado a Donnie Darko. Nossa, é muito raro. Sim, claro, sim, claro, sem dúvida nenhuma. Iremos fazer um cast de Donnie Darko, estaremos fodidos. O caralho, mano. Não, peraí. O filme, beleza. Você não quer que a gente leia o livro, né? Não. Você não quer que a gente tente entender aquilo, não. Né? Porra, tu quer me foder, me beija, né, cara? Minhas considerações finais é que essa é uma das principais obras do mestre Satoshi Kon, uma pessoa que infelizmente morreu muito cedo. Satoshi Kon, ele morreu em 2010. E assim, cara, ele é um cara que morreu e fez poucas coisas, assim, de filme relevante, assim. Ele fez o Perfect Blue, da Godfather, que é aquele é muito que, bom. Que, dos mendigos, né? E o Paprika. Tá. Ele ainda fez uma OVA de Jojo Bizarre Adventure, ele fez alguns animes. Cara, assim, ele é um cara que morreu muito jovem e fez pouquíssimas coisas, sabe? Uhum. E a pena é que, assim, quando ele morreu... Ai. Viu outro de você dançando com uma sainha? Também me assustaria, também. Ele, na verdade, é o Chewbacca? Quando ele morreu, no Japão, até que teve uma comoção legal, mas no resto do mundo, foda-se, tá ligado? Isso é uma parada triste, mas Perfect Blue é uma puta obra, assim, é muito legal. O filme, a animação é muito boa. Tem detalhes, assim, que se fosse, sei lá, um estúdio qualquer, uma pessoa qualquer fazendo, não se tocaria. Tipo, se você for olhar, tem uma cena que ela tá conversando com o produtor e ela se vira atrás dela, tem um espelho e tá o reflexo do produtor no espelho, tá ligado? Coisa que não fariam. Mas, cara, vale muito a pena assistir esse filme mesmo. Yuk, nota para Perfect Blue de 1 a 10. 9,5. O Kenjiro está aí? Morreu assustado? Estou. Qual? 8. Alex? 9,75. O IMDB deu 7,6. Não foi o IMDB que deu uma nota alta pra Crepúsculo e deu uma nota baixa pra Vingadores? Qual o problema de dar nota baixa pra Vingadores? Não, é porque... Eu também dei, mas... Só maluquice mesmo, sabe? O critério deles não é muito específico. Não era pra Vingadores, acho que era pra Wolverine, não sei. Mas Wolverine, então uma nota baixa, realmente. Ah, beleza, o IMDB deu 8,9. Eles deram nota alta pra um filme merda e deram nota... baixa pra um filme bom. Não me lembro qual dos... Pera, eles deram quanto pro Crepúsculo? Não sei. Eu não sei se é Crepúsculo mesmo. Eu sei que era um filme merda. Eu pensei que... Eu dou para Perfect. Eu só não vou 10 que eu só dei 10 pra Valente. Eu dou pra Crepúsculo 9,1. Crepúsculo? Caralho, obrigado. Vocês estão me ajudando. Eu tô pra Perfect Blue 9,5. Vai ficar caindo com o gosto aí. É, babá, ô. Caralho. Você queria que eu ficasse junto com você, então? Não. Então não reclama. Eu não tô reclamando, eu tô fazendo uma constatação. Eu não fiquei chateado. Eu não tô chateado. Pô, agora ele vai chorar. Oh, eu não tô Alex, chateado. Eu não tô chateado. Eu mudo. Confessionou até o mudo. Mas aí, galera, até semana que vem, assistam Perfect Blue, quem nunca assistiu e conseguiu ficar até agora. Quem já assistiu vai assistir de novo, é uma ordem. Sim, merece. Mandem e-mails, mandem comentários, mandem abraços pra Yuki, porque ela é a idol do Dollars. E é isso aí. Vocês vão dizer tchau assim? Tchau! Ah, beleza. Tchau!